2796, eu vou direto com ele. Direto com a Jesus 2796. Jorge, bom dia. Roma 095, contato radar, chuva para o 360, sai da água. Fuga 100, franja 360 na água, 7 graus, 7 nós. Eu sou o Santos, utilizado a minha aerodecolando, pista 0, vento 1, 40 graus, 0, 7 metros. Mike, é 1, são os 4 0 em Morena Oscar, se o sinal se conseguir. So I'm 229, confident to your Hammer arrival, distance at level 070. Afirmo com vocês, os movimentos do Condor, Control 1, Control 1, 208. Pode ver a verdade. Só 3. 288, 1353. Pode ver o modelo 4299. Contato radar, suba para 320, sai da São Bruno. 320 via São Bruno, 4299. Para 2702, essa é a identificação. Mike e Vitor Alfa, confirmando o local agora sobre o voo. Força aérea 2708, contato radar 53 de Salvador, Vera Cruz de Bomédio, para interceptar a chegada do Bomédio 1 na porta da investida. 4299, autorizado para o Liga. Liga na prova, 4299. Papai Romeu, Romeu, acolhido, controle. Aí nós vamos ter 0630, aguardando modificação corretiva. O Romeu acolhido, está agora 4,5 mil de Salvador, tudo está terminado. Mantenha o nível 0620 para serviço de informação e alerta Recife 1265, até 95, decimal 45. Bom, Atenta tráfego no eixo da decolagem da pista 35 do Salvador, cruzando agora 4 pontos baixos. Controle, Rodinho, seu Golfo Sierra e coluna 35 na segunda. Esta Golfo Serra, contato radar, mantenha a reta até 2000 após 1 metro. Positivo, aqui a comando esquerda aqui, mas vamos manter a reta, ok? Até 2000, controle bom, Golfo Sierra. Assim, a proibição do seu destino, essa Golfo Serra. 350, 350. Aqui Serra, aguardando o voo direto de Chega. Bom dia. Posso atualizar a linha fora do... Da... 0233, autorizado ingresso da pista 0, reparte para o frio atrás. Entrada na pista. 3, está alinhado e pronto. Solicita se possível coordenar a liberação da restrição dos termostais da saída Arbor 1. Tá bom, mostre o Serra. Oscar Serra, autorizado direto de China, pro UDL 350? Afirma, tio, da presente 350, pro UDL. Pode assistir, Serra. Livre atenção, uma centena, um Oscar Serra, quando possível, chamar a Mipoza. Pura, tio, chamar a Mipoza 12 e quais são? 13 e 25. 13 e 25, eu vou Serra. Deixa. Pulsa a 2702. CVT para sequenciamento, curva esquerda para 360. O Força 2702, o limite radial 290 Salvador. Inicialmente para 3.100, saiu da arma. Após 2.000, vou direto à arma. Certo, subindo para 3.000, saiu da arma. Após 2.000, vou direto à arma, 2.763. Subindo restrito até 3.000 pés. Subindo restrito até 3.000 pés, 2.763. Azul 4.299, exercício 2.835, retorno 1.23.8, azul 4.299. Você é a primária do 4.299, por favor? Confirmo 1.28.35. Bom dia, Zero, essa identificação autorizada a chegada do Med 1, se mantém no 0.3.0. Time Switch 9, Fada West Buna, Delta, Uniforme, 90 graus. Essa é o West Buna, né? A nota de 6.9. Alto Gusky, informa em 3 minutos para o decolagem com o elemento de controle. Sistema confirma o speed. Confirme o speed. We are 2409, what do you mean? Maintain 240, maintain 229, eh? Maintain 240. Sera 2733, we are Arbor. Direto Arbor 2733. E o número 60, redução para 230 mais. É o número 2 na aproximação, o número 60. Número 2, aproximação, voo 1960. Autorizado a descida até 070 agora. 070, voo 1960. Leve a 301, passando a identificação, autorizada a chegada a PEF. Décima 3080, redução para 2309. Mais 69, descend 2,000 feet from H1017. 2,000 feet, American 229. Ao ser combustível utilizado em colagem da pista no 7, informo que irá manter desde o festa a liberação de controle. O vento 150 graus, 5 nós. Atinge mantém 3 mil pés o Força Aérea 2733. Sim, vamos manter 3 mil pés, temos 2 aeronaves na aproximação da Starbucks, por enquanto fica na nave de ferro. Sim, está mantendo então 3 mil guardando a liberação 2733. Mas como assim será autorizado e estamos coordenando a prova de acesso também para o Fábio. Exato. Rotara 2702, usar a direita, acorda para uma 030. Rotara 2702, limite permanente. Direita 030, 2702, mantendo o beijo. Destino do quadro 53, chama o controle número 08. 08. Turismo Nordeste Salvador, serviço estava terminado, suba e mantenha o nível 170 e chame o controle Aracaju 203. Aracaju 1203, atenção a 170, subiu 7 a 0. Do Papatango Oscar Golfkill. Papatango Oscar Golfkill, suba inicialmente para 2 mil pés, ao atingir autorizado direto coral. Inicialmente para 2 mil, atingir direto coral, Golfkill. American 229, winds are floating on them. American 229 is distant 2,000 feet, current 107, clear, final report established on the localizer. New report established, ground is clear, and we're starting to float in as we're supposed to. Silent. Fire base 733, controller. 50, proceda. Para prosseguir na subida, curva agora à esquerda, venha para o 215, aguardando a liberação na subida. Esquerda para o 215, aguardando a liberação, 2733. American 229, did you give us the frequency change? Maintain frequency. Para 2007, Para 2733, livre ascensão na centena, aguardando voar direto conquista. Livre ascensão para uma centena, aguardando voar direto conquista 2733. Eu gosto que eu aqui 2000, pode continuar na subida? Aguarde, o nosso destino. Número 60, completa a redução para 1709, vai seguir trato no voo 757, agora exatamente 10 milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo, o voo 1907. Cursaira 2702, rumo à navegação, vem direto do Luna. Cursaira 2702. Passou de Luna, autorizado a descida para 4 mil pés, ajuste a 017. Continuamos a velocidade do Cursaira. Está presente para o ideal do destino? Dois direto para a conquista do da presença? Confirma para o ideal. 230 ideal. Dois direto para o destino, 2733.

Hotel 050, 639. 050, 639. American 29, established, localizer? Yes, ma'am. Established? Established, American 229. Thank you, final tower 118.195. 1895, good morning. American 229 is ILS X-ray 10. American 229, connection 9110, 160 degrees with 6 knots. Say the line on 10, American 229. O 702, vista para 3.000 pés, ajuste no 097, tempo número 3, aproximação. Vista para 3.000, 097, ajuste, vista para 2702. Chalão 631, reduza para 2.009, tempo número 4, na aproximação. Reduzir, 2.010. Olha o voo 1.960, estabilizando o localizador. Preenche o voo 1.960, completa final de transferência. Tá. D733, quando é possível estimar de pouso? Quando eu vou lá, vai passar o estimar de pouso do D733. Realmente, vai estimar de mais uma hora e dez. Fecha. Agora, quando é possível estimar de pouso? Thank you. American 229, ground at 01, vacation item, call ground 121, the snow miner. They did email, call on 219, that's American 229 today. Afirmo, 1160, vento 150 graus, médio de 9 por 10 pontos. Viu, a intenção do senhor é prosseguir para a pista 10 ou modificar o estado para 17? Para 10. Teste. A parte do pré-ajustamento veio a instalador e manutenção. 72702 está em condições visuais, pode prosseguir visual. Teste, encontra 2702. Fecha na linha 31. Diga. Vem em Salvador, fora. O senhor prossegue o procedimento em nave? Negativo. Sim, vem para 466, o Xanar 6311. Vem na próxima, então 367, rapaz 367, prossegue 366. 4.367, 4.367, 6.9. Sim, completa a transmissão para 1709, o Xanar 6311, prossegue agora como número 2. Para a nave 737 na aproximação, passando agora o incendio é o Charlie 208, para a nave 1509. Aqui eu reduzi no 1709. Visual 4, a pista? Visual 2702. 1295. 1295. Só agora 5.2 milhas de Salvador, serviçada terminada, mantendo zona 00 e para serviço de informação e alerta, Recife 126.5 até 95.45, essa é a a identificação autorizada a chegada a Golf, e se mantém a 4.000 pés, ajuste o salador no 017. Para chefe do 171, o VOL Salvador fora, a partir do 0202, para manutenção. O senhor consegue ter esse procedimento em nave? Chegaram já em autorização para 3.6. 1-0, aproximando para 1-0. Chonar 6312, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6-1-2. Se quiser prosseguir para o LS Whisky, o 21711 está setado. O 21711 aguarda a autorização para o 3-1-6. Estabilizado, 6-1-1. 6-1-1, completa final 3-1-8-9-5. 2-1-2, autorizado já e manter a ficha no 0. Já se manter no 0. Salvador, bom dia, Xenai 6-3-1-1, final RNAV igual. Oxalá 3-1-1, bom dia, continuando a aproximação, guarde pista livre, quem é legal no 0-1-7. Guarde pista livre, 3-1-1. Solo controlado, 2702. Oxalá 2702, no solo 09. Esquerda na esquerda, ataque seu hotel até o pátio militar, frequência livre, vai estacionar. Esquerda até o pátio militar, vai estacionar. Venha a partir do 12:10, funcionando agora. O seu protetor ele é suíço mesmo? Radar, suba para o 350, saída Conde 1-9. 350 na Conde 1-9, funcionário 6312. Garant access from structure, from Salvador 1, 2, 1, 2, 1, 9. Qual era a sua transferência? 230, aciona a identificação autorizada de chegada da Mediana, e se mantém inicialmente o nível 110, autorizado direto o IPAP. Saída 2733, controle. Dois a lá. Yes. Chame Recife 128, décimo 8, terminal 35, décimo 3. Chama 6125, alterna 2545, 6125, alterna 2545, boa. 2371, alterna 2367, prossegue para 366. O gol 2171, ok. Fica Paradão 500 Pés, hoje chama 097, também sinal do LS Whisky, repórter estabilizado. Autorizado Whisky, chamará 2171. Agora 55 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém o 100, chame o controle Ilhão, 1201, por favor. Utilizado pista vista, gol 2171. Gol 2171, completa final 3895. Chama a torre, obrigado, bom dia, 2171. Corre Salvador, bom dia, 2171, passou o 366. Gol 2171, continua a aproximação, errando de seus pontos. 2171, certo. 2171 autorizado, pouso, vento no 30 graus, 8 não. Tem pouso autorizado na 10, com 2171. 2171, chama o solo em 121.9, solo saiu 26. 3304, atualizada colagem, vento no 00 graus, não exige não. Colagem atualizada, atenção na 0, para 3304. Oscar Mike Yankee. Estabilizou o gol 230. 1-2-3-0, completa final pelo 1895. 1895, obrigado, daqui a pouco. 04, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 230, na final, baixado e travado, visual 11. 1, 2, 3. 230, bom dia, utilizado ponto na pista no 0, vento no 0 graus, 7 nós. Livre pouso na 1-0-1-2-3-0. 2780 na escuta? Então, 3304, Recife, 1,28,8, alterna 1,35,3. Recife, 1,28, alterna 1,35,3, 3,04, bom dia. Bom dia, 2780 da Azul, informação quilô. Azul 2780, sendo identificação, autorizada a chegada bomba de ônibus, desse motor 050. 050, autorizei, é fora de TAP. Inicialmente não mantém a chegada. Mantém a chegada, 80.